Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada promove boas práticas de integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho através da formação profissional. Os pormenores deste programa vão ser desvendados hoje pela Presidente da CERCISA, Maria da Conceição Beltrão, que está ao telefone para responder às dúvidas levantadas por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Este é um tema que por vezes é esquecido, sobretudo por algumas entidades empregadoras. A nível nacional, continua a verificar-se alguma resistência em contratar pessoas com deficiência ou esta situação tem evoluído de forma positiva nos últimos anos? Olha, segundo a nossa experiência, efetivamente há alguma resistência em contratar as pessoas com deficiência, embora nos últimos anos o panorama já seja completamente diferente e há uma maior abertura por parte das entidades patronais nesta situação. O que é preciso fazer para que estas barreiras deixem de existir? Tem que haver uma maior divulgação das capacidades das pessoas com deficiência, tem que haver também uma maior abertura das instituições que fazem apoio a este tipo de população, de modo a comunidade em geral tenha uma perspectiva diferente das capacidades que estas pessoas apresentam e aquilo que elas também conseguem realizar a nível de mesmo de trabalho ou de atividades. E depois há também uma questão muito importante, em que ter uma oportunidade de emprego acaba por ter repercussões significativas em termos da saúde e bem-estar destas pessoas, não é? Exato. Nós temos a consciência perfeita e pela nossa prática que efetivamente isso acontece. Automaticamente, quando eles estão a trabalhar ou estão colocados num determinado posto de trabalho, automaticamente se sentem muito mais realizados, muito mais bem consigo próprios e, portanto, a nível da saúde, do relacionamento entre eles e a família, ou mesmo entre eles e as outras pessoas ditas sem a problemática da deficiência, há uma alteração completamente significativa a nível dos seus comportamentos. Aliás, nós aqui na instituição sentimos, mesmo sem ser a nível do trabalho, de uma situação laboral, sempre que um jovem destes ou uma pessoa com deficiência é reconhecida pelo trabalho que faz, mesmo a nível de atividades lúdicas, o seu ego efetivamente fica muito mais valorizado e eles sentem-se muito melhores e as alterações que se sentem a nível do seu relacionamento com os outros são profundamente significativas e positivas. Agora, também, pela experiência que nós temos, efetivamente, isto tudo tem que ser complementado com o apoio da família. Porque sempre que um jovem com deficiência ou um adulto com deficiência é colocado num posto de trabalho, se ele fica completamente abandonado a ele próprio, sem a retaguarda familiar, assim como também sem a retaguarda da instituição que lá o colocou, na maior parte das vezes são casos de insucesso. Temos um ou outro em que o jovem, por ele próprio, consegue ultrapassar todos os problemas que lhe são colocados no dia-a-dia, mas a maior parte deles tornam-se depois situações de insucesso. Qual tem sido a intervenção da CERCISA nesta área? Temos praticado o mais possível estes cursos que nós nos candidatamos através do Programa de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidades, pelo IFP. Portanto, temos feito a divulgação destes nossos cursos, temos implementado sempre dentro das possibilidades de cada formando a sua colocação em situações de estágio, de formação em contexto de trabalho. Temos feito contactos com o tecido empresarial aqui da zona em que estamos inseridos e, portanto, também dado apoio e incentivado as famílias destes jovens, porque muitas vezes são as próprias famílias que não acreditam nas potencialidades do jovem que têm. A que portas devem estas pessoas bater para obter ajuda e mais informação? Devem socorrer-se dos centros de emprego. porque é através dos centros de emprego, do modo geral, eles são encaminhados para as várias instituições do tipo da CERCISA. Ou então podem recorrer efetivamente logo a este tipo de instituições, portanto a CERCIS ou a associações que tenham estes cursos de formação profissional destinados a pessoas com deficiência ou incapacidades. As pessoas com deficiência também são capazes de contribuir com trabalho para o desenvolvimento da economia. É com esta ideia que terminamos o programa de hoje. Regressamos na próxima semana para dar a conhecer o projeto Fraldinhas, da Quercus. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.